Reboque Amigos do WT e Carreta Explosão. Aqui não bate, aqui espanca. Espanca. youtube.com/ Gilberto é o bicho oficial. Ave Maria, já faz o bicho. Bicho. Essa fez história. Feijão do Brasil. Valeu, Poconé. Valeu, Bocão. Ô, charmoso. Atenção, atenção, vale a atenção que eu tô lá no Instagram, é arroba Gilberto é o bicho. Bicho com X. Lindo amor, é o que meu coração sente. Ao ver seus olhos lindos brilharem, não vou suportar ter que ver sua boca e não poder ter. Eu te amo e sou capaz de tudo pra ter ao meu lado seu corpo divino outra vez. As noites se passam e eu penso em você, não consigo esquecer.